noite, Rio 5972, estabilizado em NS. Rio 5972, reporte passando externo, controle checado, altímetro no 015. Passando externo, trem baixando. Rio 5972, tem pouso autorizado, pistão no zero, o vento 030 graus com 03 nós. Livre pouso, Rio 5972. Boa noite, Papa Romeo 9 MXC Golf, interceptor localizador a 4 milhas externo. Hoje 9 MXC Golf, reporte passando externo, com o trem checado, o altímetro no 0, no 5. No 0, no 5, 9 MXC Golf. Externo, baixar travado, 9 MXC Golf. Na aproximação, guardando pista livre, 9 MXC Golf. Não te escuto. Solo 55 à direita, solo 21, decimal 1, boa noite. 21, boa noite. Max Air Golf, também repouso, pistão no 0, vento 030 graus com 03 nós. Livre pouso, pistão no 0, 9 Max Air Golf. Commodore Tower, boa noite, Gol 138. Evening, Gol 1888. Continue approach, stand by runway vacate, number 2 to land, optimum side 1015. Stand by number 2, 1015, Gol 138. X-Ray Golf, no solo 58, à direita, solo 21, decimal 1, boa noite. Direita 21, 21, 1, 2, agora vai ser considerado, boa noite. We land runway 10, go 138. On the ground at 01, driven by the right on the taxiway Fox, and call 121.1. Have a good evening. Right, taxiway Foxtrot, 121.1, good evening, go 1888. a bifurcation on the left. Torre Salvador, boa noite, Rio 98 na zero, estabilizado ali, ILS, pistão na zero, trem baixo travado, já distante. Pode, Rio 98 no zero, depois autorizado, pistão no zero, vento calmo, altímetro no zero, no 5.015. Vento calmo, autorizado, pouso, Rio 98 na zero, 1.015. 9810, Solo 02, à direita na Fox, Solo 121, decimal 1, boa noite. Fox, Solo 121, boa noite. Salvador, boa noite, 42, 4980, das 1 ponto de espera, dando 0, fechamos o som. Boa noite, Azul 4980, está livre alinhar e decolar, pistão no zero. O vento variável com 03 nós e o altímetro 1015. Livre alinhar e decolar para 4980, das 1015 hoje. 4980, decola 217, controle 120, decimal 8, tem um bom voo e boa noite. 208, 4980, boa noite, obrigado. Airbo 1970, está abaixado travado, boa noite, altímetro no 0, no 5. Big 15, baixado travado, gol 970. Repouso, ficha 10, vento calmo, gol 970. Pouso autorizado, gol 0, gol 970. Zero, solo 22, à direita, solo 21, decimal 1, boa noite. Direita 21, boa noite. Red, Europa 08. eu tinha que sair de ligação, chama táxi. Salvador, 762-24, no localizador, boa noite. Altimetro 2-4, altimetro no 0, no 5, tá baixada a travada? Negativo, ainda não, né? 24 não importa. Salvador, 224. 224, livre pouso. Pistão no 0, vento 030 graus com 03 nós. Pistão no 0, Scanner, Juliette, X-Ray, tem livre táxi, reporte para ingresso, pistão no 7. Torre, uma boa noite, gol 1170, final da 10. Gol 1170, na aproximação, guardando pista livre, altímetro no 015. Aguardo. Nama 224, solo 29, à direita na Fox, solo 21, decimal 1, boa noite. Na Zero, check 30, livre pouso, picha 10, o vento calmo, altímetro no 0, no 5. Checado, livre pouso, gol 1170. Salada Tower, Alpaz 084. Alpaz 084, maintain position. Yes sir, we are maintaining position, holding point 10. But we request come back to the parking area because we have a problem with one violent passenger and we need to come back and request police Europa 084. Europa 084, do you have inside the traffic on short final over 10? Yeah, we have it. After the landing traffic, clear to enter via runway 10. After the traffic, clear to enter runway 10. Behind the traffic landing, we are clear to enter runway 10, Europa 084. Ingresso, Oscar Juliette X-Ray, reporte pronto para a decolagem. Therefore, do you have conditions to expedite in taxi via on the runway? Yes, we have conditions. We are expediting and request entering via Bravo and then baggage via Charlie, Europa 084. Negative. Via Charlie, ingress to via Charlie, via runway 10, and expedite your taxi and leaving on the taxiway Delta, okay? Okay, expediting. We are entering via Charlie to runway 10 and baggaging via Delta, expediting Europa 084. Okay, due to there is a traffic behind you, okay, there is a Airbus 320 of 10 company. Okay, no problem, we expedite the baggaging runway, Europa 084. 1170, solo 32, à direita na Fox, solo 21, no décimo 1, boa noite. 1211, boa noite. Decolagem, Oscar Juliette X-Ray, pista 17, vento 030 graus, 03 nós. Manda o ponto de espera pronto, está 3305. Até o ponto de espera, está 3305. Será assim. Salvador, boa noite, 3277, no LS da tabela. 178, posso passar no marcador externo, controle checado. Fala, lá. Tá, Juliette, X-Ray, Decolos 33, controle 120, decimal 8, bom voo, boa noite. 1208, muito grato, bom trabalho, senhor. A3305, ali mantém, cabeceira 10, agilizando até 3305. Agilizando ali, mantém até 3305. Apache Right 4, we have a KTM by Delta. Do we hold this position for the traffic on the left side? Apache Right 4, give way the traffic Boeing 737 after clear to cross taxi Alpha Kilo until apron number 3, okay? Okay, we we'll have the way to this aircraft and then Alpha Kilo parking number 3. Thank you very much. Airport number 3, pay attention for the marshalling. Okay, for number 3, position for the marshalling. And could you please coordinate for police? Yeah, ready coordinate, okay? Thank you, and our holding staff as well, will be appreciated. Thank you very much, muito obrigado, senhor. Pleasure. 3305, tem livre decolagem, domo 0, vento 030 graus com 03 nós, stand 3305. É, iniciando, stand 3305, obrigado. Na aproximação, stand 3178, forma depois da companhia, iniciando rolagem, cabeceira, domo 0, aguardando autorização para pouso. Gente, aguardando, passei para voo, 3178. Gente. Chega. 3178, tem pouso autorizado, pistão 0, vento 030 graus com 03 nós. Teve pouso na 90, tá? 3178. 3305, Decolos 36, controle 120, decimal 8, então bom voo, boa noite. 08, boa noite, está 3305. Torre Salvador, azul 5001, no ponto espera, vamos 0, pronto. Azul 5001, visual com tráfego na curtíssima. Afirmo. Após o pouso do Airbus da TAM, após ali mantém, cabeceira 10, azul 5001. Após passagem aeronave na final, ali mantém pista 10, azul 5001. Boa noite, azul 4959, agora posso esperar como número no caso. Norte 4959, mantém o ponto de espera. Vai manter o ponto de espera, o azul 4, 4, 4. 3178, solo 37, à direita na Fox, solo 21, decimal 1, boa noite. Fox 121, 1, boa. Azul 5001, livre decolagem, pista 10, vento variável com 3 nós. Autorizado decolagem, pista 10, azul 5001. Torre Salvador, boa noite, Bono 723. 726, 1723, continua a aproximação, Guarani, pista livre. Reporte passando Simbra, com trem checado, altímetro 615. Okay. Tem livre pouso, pistão no zero, vento variável com 03 nós. Ok, passando Simbra, autorizado pouso, gol no 723. Último 001, decola os 39, controle 120, decimal 8, bom voo e boa noite. Controle 208, azul 5001, no boa noite. Ali mantém, cabeceiro 1-0. Ali mantém 1-0, azul, 4-9-5-9. Torre Salvador, boa noite, o azul 2774 no ponto de espera 1-0. 2774, mantém o ponto de espera. Mantendo o ponto de espera, 2774. 723, solo 42, direita 2-1-1, solo, boa noite. 2-1-1, obrigado. Azul 4959, livre decolagem, pistão no zero, vento 040 graus, com 03 nós. Livre decolagem, azul 4959. 259, decola os 43, controle 120, decimal 8, bom voo, boa noite. 208, dá só pra noite. E o altímetro no 0, no 5. Pode alinhar após a passagem do voo? Vem mantendo 02774. Vai lá e mantém 2774. Solos 48, à direita na Fox, solo 21, decimal 1, boa noite. Na Fox, solo 21, uma boa noite, 8-8. Livre decolagem da 10, vento 040 graus, 049. Livre decolagem 2774. 2774, decolos 49, controle 120, decimal 8, bom voo, boa noite. 1208, grato, boa noite. Torre Santos 3600, boa noite, passando...